3662, confirme a sua velocidade. 3662, está correto com 2509. TAM 3662 é o número 2, na aproximação, reduz a velocidade para 2109. TAM 2109. Alô, número 3, pushback acionamento, posição 10. Autorizado, chame táxi, vou no 603. Camarada 603, posicando. TAM 3858, confirme sua velocidade. 2409. TAM 3858, reduz a velocidade para 200 nós, número 3 na aproximação. 2009, TAM 3858. NME 310, desça para nível de voo 050. NME 310, reduz a velocidade para 2109 nós. 2109. Localizador. Essa reportagem estabilizada no localizador como número 2. TAM 3858, desce para 3 mil pés. TAM 3858, desce para 3 mil pés. 3 mil pés, 3850. Azul 4070, acena identificação, autorizada a chegada a mar e desce para nível de voo 050, que é legal no 017. 4070, desça para nível de voo 050. 050, está liberado de instrução de altitude 4070. Europa Zero 83, contact tower 118.95. 118.95, Europa Zero 83. Tower, following the Europa Zero 83. Europa 083, good night. QNH 1017, down and locked. Understood to confirm the gear down and locked. Affirmative, down and locked. Not yet. Okay, continue approach, report landing gear down and locked. Continue approach, because you landing gear down and locked, Europa 083. LS, 0032. runway 10, windy 1, 30 degrees, 10 knots, QNH 1017, Europa 083. Clear to land, Europa 083. Localizador, TAM 3662. TAM 3662, complete aproximação a Chame Torre, 118 decimal 95. 895. Chame 310, segue tráfego 12 horas e 8 milhas, desço para 2000 pés, após estabilizado no localizador. 2000 pés, portão localizado, localizador. Gente, gol no meu no 3, está livre o táxi. Pelo Pátio Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre. 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1895. Número 3, obrigado, ótimo domingo. Tango Bravo Kilo Índia, 29 milhas sul da posição Mari, voe na proa de Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Salvador, boa noite, TAM 3662. TAM 3858, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, TAM 3858, boa noite. Fazer 83 on the ground at 45, taxi by your right and call ground 121.9. Okay, we're going right on 121.9 at Europa 083. Okay. Salvador, muito boa noite, Europa 083, back with the runway via Foxtrot. Europa 083, good evening, clear taxi to gate 11 via Alpha and Juliet. Alpha and Juliet to gate 11, Europa 083. Luiz Atear, Dom. Continua a aproximação, aguarda que está livre, 3850. Azul 4070, QNH 10, 17, desça para 2000 pés, reposta estabilizada no localizador. 6390 Chame Torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95. Salvador, boa noite, Oceania 0-9. Aguarde, o voo 85, após o A330 da Europa parquear no gate 11, está autorizado e chame táxi. Após o Airbus, está autorizado o gate 11. Boa noite. Solo TAM 3662, livrou, TAM 3662, sente táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette. TAM 3858, observe o tráfego da companhia na Alfa, siga o mesmo e chame antes da Juliette. Latam Grafino já desce para nível de voo 050. Está puxando no gate 9, o tráfego não vai interferir no seu parqueamento no gate 8. E o TAM 3858, portão é o 03, via Juliette está autorizado. Juliette 03-3258, boa noite. Menos 3, alinhar e manter no zero. Alinhar e manter no número 3. Solar 52, direita 129. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. 9, por favor, 3, da Galinha Áurea. 7, gol no 8, 8, 5. Livro táxi pelo pátio Índia, volta de espera da 1-0, chama a torre, 1895, boa viagem. Livro táxi do pátio Índia, 1895, obrigado por ter vindo até a próxima. Embaixada travada está no externo, sul 4070. 4070, livre pouso no 0, 920 graus, 8 mais. Confirma livre pouso, azul 4070. Confirmo, livre pouso, 920 graus, 10 mais. Pesado pouso, azul 4070. No 1003, decola o 54, controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado e boa. Reporte estabilizado no localizador. NH 1017. Controle Salvador, voo 16113, passa 2000. Voo 16113, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída arbor. 360 arbor, voo 16113. Boa noite, 1885 da Gol, moto 010. 1885, boa noite. Após o azul agora na curtíssima, linha e mantém. Moto aeronave da sua linha e mantém. Hoje. Entra, que vende por quantas milhas? Seja após, oi, Duna. Salvador, muito boa noite. Web 5827, com informação Yankee para Copa Galeão no portão 4. Yankee, Web 5827, está autorizado. Galeão, 360 ao nível. Prossegue via Pesulu no 0 até SMAP. Após, conforme o plano, decolagem é da 1 no 0, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5057. Está autorizado o Galeão, nível de voo 360, Tampers do Luno 0 até SMAP, após rota do plano de voo. Saída da 1 no 0, curva à direita da El, Leda, Bridge. Controle 208, 5057, para transponder. Depois 070, solo 57, direito 1219. Direito 1219, passando. Ok, o 6310, mantenha a posição, aguarde o sinalizador. Solo azul 4070, livro. Azul 4070. Táxi via Alfa e Kilo, a posição é a 03 do pátio 3, azul 4070. Alfa, Kilo, 03, pátio 3, 4070. Alô, Chanel 6310. 6310, consiga? Também tem algum chamado pro nosso balizador aqui? Felizmente não temos essa informação, devido ao sinalizador pertencente à administração aeroportuária. Eu vou checar com a mesma para disponibilizar mais agilidade para o desembarque. Ah, sim, a gente está acendendo a luz verde aqui agora, obrigado. Nada. Tato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360, bom. Bom, o nome 13, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260.288, bom, o nome 13, por aí. Oeste, passarei do 9810, transfere, sentido Yankee. Passaredo, confirme? 9810. Passaredo 9810. Acione identificação. Foi direto o Itapi. Desça para 2000 pés, QNH 1017. Direto Itapi, 2000 pés. O 9810. Gol no 885, chame centro Recife, frequência. 125, décima 1, alternando 133, décima 25. 25, 133, décima 3. Voo 9604, a senhora identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 080, QNH 10, 17.